27 Juliette Golf, via corredores, reporte visual com o CEASA. Juliette Golf, não conhece a estação de contato, qual é o carro através do corredor aqui? Teste, tem conhecimento do corredor visual? Negativo. Então, te ingresse corredor Veracruz após interceptar o corredor Interlagos. Reporte visual com o campo. Sim, próxima rotatória. Ô, Juliette, Juliette Golf, conhece a antiga rotatória? Afirmativo, vai agora em Veracruz, outro através de Paris. Até o dono 1.500. Gente, reporte no través, confirmando, reporte vertical da rotatória do Zocco Campo. Reportará na rotatória, Juliette, Juliette Ana 333, chame centro Recife, frequência 125 decimal 35, alterna 123 decimal 8. Confirmando 128 decimal 35, 123 decimal 8. Revisando ingresso, reporte pronto para decolagem em Kilo Romeo Oscar. Controle, muito boa tarde, Azul 4485 com a informação Victor. Azul 4485, a sua identificação. Vou ir na proa de Bomed, onde intercepta a chegada da Bomed 1, no reporte de aves descida. Bomed 1, no reporte de aves descida, 4485. Salvador, muito bom. Boa tarde, OTAN 3804, quente da Victor. OTAN 3804, a sua identificação. Desça via chegada da Bomed 1 para nível de voo 1180. Bomed 1, 1180, OTAN 3804. O 3804, desconsidere restrições de velocidade. Testa 3804, desconsiderando restrições de velocidade. É autorizado em área de colar, pistola 7, vento 040 graus, 0,62 nós. Aqui, você mesmo está lá vendo a sete, Kilo Romeo. Kilo 180, para 3204, para descer via. 3804, desça para nível de voo 050, ajuste o via chegada a Bomed 1, desconsidere restrições de velocidade. Ok, muito obrigado, considerando restrições de velocidade, 5000 a Bomed 1, desce via, tá? 3804. 3804, tráfego, posição de 9 horas, 15 milhas, rumo este, mantendo 1970, nível 170 até R72 das ruas. Gente, 3304 é o mesmo que quer. Azul 4485 na escuta. Siga. Azul 4485, tráfego à direita, posição de 3 horas, rumo nordeste, passando a nível 170 para nível 050, Airbus 320 Beta. Ciente, monitora o tráfego 4485. Lógica de escalada 34, sob controle de Salvador, 119 decima 8. Acho que é mais 19, Salvador, azul 5021, se aproximando, espera a próxima. 1502 mínima, 5010. Mas tem 10, azul 5021. Decolagem, suba para 3 mil pés, sair da árvore 1. Da presente, por favor, descalamento, seguir os seguidores. Aguarde, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, plano de... plano IFR cancelado aos 3.5, mantém a sua regra de voo visual no meu pé via corredor Axé, reporte fora da barra. Matará no farol, Kilo Romeo Oscar. Azul 502, na decolagem autorizada, pistana 0, vento 050 graus, 079. Apesar da decolagem 10, azul 5021. Salve, meu Juliette, Juliette Golf, visual com rotatória? Afirmativo, visual com rotatória, Juliette Golf. Chame o Torre Salvador, 18, decimal 95. 1985, Juliette Golf. Para a descida, 4485. 4485, desça para nível de voo 120, inicialmente. Está autorizado 120, 4485. Salvador, papá, Romeu, Juliette, Juliette Golf. Romeu, Juliette, Juliette Golf, autorizado pelo 17, parte visual com campo. 7 visual com campo, Juliette, Juliette Golf. Autorizado em página 3, sem interferir, proa do litoral sul, Yapa Pamãe. 2502, decola 37, sem controle Salvador, 119, decimal 80. Controle Salvador, 1980, bom dia, obrigado. Irmão Fatal, como é que desconsidere? Juliette, Juliette, Golf, tráfego avistado, ponto autorizado, pistão 050 graus, 079. Sim, tive o pouso, Juliette, tive ativo. One departure, transition Motivator to flight level 340. Farm 1 Motivator, level 340, Azul 4485, deixa para nível de voo 060. 060, 4485. Papa Mike, espera a decolagem do Flight 3. Change, deu para o Mike, abaixo para o solo. Cortaram para o solo, Mike. Decolou do Parte 13, fora do solo, na porra de Telemares, né, Alba Mike? Isso, Mike, mantém o corredor, é só aguardando transferência, repartindo a vez que para o Itapuã. Repartindo o Itapuã, aguardando transferência, Mike. Juliette, Juliette, Golfo, solo, ao 39, confirma o pátio. 5, 20, 20, 20, 20. Enche a pista livre. Repartirá. Eu quero entender como coordenar veículos. Quantas pessoas? 4 pessoas. Está coordenado. Foi no rumo de ITAP. Autorizado ITAP, 4485. Papa Lima, Papa Mike, na escuta do controle. Sigil 5000, TAN 3804. TAN 3804. Essa via para 2000 pés, o ajuste do altímetro 10115. Autorizado final do procedimento LSX Ray, eu posso estabilizar. Via 10952000 do X-Ray, chama lá estabilizado, tá? 3804. Passou o farol, Kilo Romeo Oscar. Passou o meu Kilo Romeo Oscar, mantenho no meu pé sobre a de voo visual, frequência livre para coordenação. Obrigado. 119-8. Vai tomar o controle, 119-8, via para o Mike, passou para essa porta. Gente, Juliette, chegou o Fibiotor, a coordenada livre, pode parquear. Obrigado. No meu país, eu posso parar da barra. Se for na barra, o corredor é 100 mil pés, né, Lobo Mike? Desce para nível de voo 050. 050. Confirma a velocidade indicada. 250 nós. Azul 4485, reduza para 250 nós. Reduzindo, 4485. tarde, só voo 396. Boa 396, sua identificação dessa via chegada a Bomé de Una para nível de voo 050. Descendo via para o 060396. Controle Salvador, muito boa tarde, voo no 250, cruza 1.500 pés para o nível 350, saída Poca, Maceió. Voo no 250, contato radar na decolagem, suba via saída Poca, transição Aru, para nível de voo 350. Poca, transição Aru, voo no 250 para o 350. Desça via para 3.000 pés, o ajuste do altímetro 0.15, autorizado final do procedimento elétrico, reposto estabilizado, aeronave que precede, passado 9 milhas, mantendo 2.40 nós de ground speed. Desce via 5.000, ou melhor, desce via 1.015, está monitorando o tráfego, autorizado, reportará estabilizado 4.485. 485 desce via para 3.000 pés, hoje no 0.05. 3.000 no 0.05. Confirmou o azul 25021, azul 5021, não chame se a TC, frequência 128.35, contando 123.8. 2035.238, obrigado. Uma 396, desça para nível de voo 050. 0050396. Estabilizando o curso localizador, tá? 3804. Primeiro, né? Chamou o controle? Delta 3804, estabilizado no curso localizador. Delta 3804, chame Torre Salvador em 1.8.95. 2.5, muito obrigado, boa. Salvador, muito boa tarde, Delta 3804. 04, boa tarde, autorizada, pistão a 0, vento 030 graus, 05 nós. Tive pouso 1.0, Delta 3804. Azul 4485, informe estabilizado final do procedimento da Sexway, aeronave que precede, 7 milhas à frente, mantendo 1.35 nós de ground. Ok, descendo via, está monitorando o tráfego e reduzindo, 4485. Azul 4485, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. Reportará. Mike, frequência livre da coordenação, informa o tráfego do Kilo Romeo Oscar, tráfego 92 Papá, eu segui o Pramon de São Paulo, Serra Delta Golf X-Ray, frequência livre da coordenação. Confirmando, vai manter 500 pés ou no meu 10? Oscar, Tentor Oscar. Azul 4485, aeronave confirmando. Chantou, complete final procedimento da SQC, Chantou 1-9-5, Azul 4485, desce para 2 Impact. 1895, Torre, obrigado, boa. Bom dia, Azul, ou melhor, boa tarde, 4485, estabilizado. 304, Solo 4-8, libera direita, chame Solo 1-2-9. Direita 2-9, dá 3-2-0. 1-2-5-0, chame 7-2-5, frequência 1-2-9-5, alterna 1-2-5-4-5. Gol 2, 1-2-5-0, nascimento de controle. Assista, escuta para chegar, 1-2-5-0. Chame 7-2-5, frequência 1-2-9-5, alterna 1-2-5-4-5. 2-9. Livre pouso, 4-4-8-5. O gol 1-3-9-6, dessa via para 2 mil pés, ajuste do altímetro no 0. 1-5, autorizado final do procedimento VSX2, reporte estabilizado. Confirma, senhor, para o gol 3-9-6. Gol 3-9-6, desce via chegada com médio 1 para nível para 2 mil pés, hoje estou ótimo, estou no 0-1-5. Autorizado, final do procedimento LSX-Show e reporte estabilizado. Ok, 2 mil, reportará estabilizado com 1015, 3-9-6. Contra 485, Solo 5-2, libera direito, chame Solo 1-2-1-9, azul 4485. Estabilizou, avistou o Gol 396. Gol 396, chame Torre Salvador, frequência 98 decimal 95. Obrigado, boa tarde. Gol 454, ponto de espera da 1-0, pronto. Gol 454, mantém o ponto de espera. Salvador, boa tarde. Jogou 396. Índia Serra, distância. Bona 396, posso autorizar a pista na 0, vento 030 graus, 07 nós. Sim, e depois, pista 10, jogou 396. Faz 7195 na escuta? 4795? Não, 4795. Poderia posicionar o taxista um pouquinho mais à frente pra liberar a aeronave do pushback? Afiamo? Até? Comprou um pouco à frente o 4795. Fecha no 5 após a rolagem da aeronave da Gol, alinhar e manter pista no 0. Após o Gol, ali mantém o Alô, boa tarde, voo 255, cruzando 250 para o 160, formação Whisky. Voo 255, a sua identificação, eu tenho rumo de Alagoinhas, intercepto a chegada a Bonf, desça para nível de voo 050. Verificou o voo de Alagoinhas, destino 050, voo 1255. Não, Pedro, desculpa, Pedro, decolando 03, chame controle Salvador, 1 no 9, decima 8, bom voo. Salvador, 19, 28, bom dia. Salvador, boa tarde, Gono 44, na Arbor, 1 no Elefa, passa 1700. Na decolagem, sobre a via saída Arbor 1, transição Elefa, nível de voo 360. E Arbor 1, Elefa 360, voo 454. Possibilidade de coordenar uma prova mais à frente para o voo 454? Mopso? Voo 1454, autorizado Leda. Vai, vão a Leda ou 454 voo? Confirmando 1454, desconsidere, aguarde prova mais à frente, mantenha Arbor 1, transição Elefa. Aguarda, o voo 454. 3-0 no 3, o pode para pronto. 3-0 no 3, alinhar e manter fechando a 0. Ali mantém texto no 0, vou ver 0 no 3. Agora leva para 5, decolada 05, chame controle Salvador 119, decima 8, bom voo. 19, decima 8, uma boa tarde. Está 4715. Contato radar na decolagem, suba via saída por 1, transição Elefa, nível de voo 360. 360, via 4795, quando possível, direita na proa de Elefa 3, decolagem autorizada, pista 0, versus 0, 0 graus, 0, 7, 9, 1. Autorizada, decolagem, pista 0, voo 2, 0, 1, 3. 7063, chame controle na frequência 1, 1, 9, decima 8. Petro 1, não é essa, autorizada, alinhar e manter, pista 0. Anima, mesmo 0, as duas comentas. Sete zero meia três, prossiga. Compreendeu o destino. Poderia repetir, Marinha? Voo 2017, chame controle Salvador 1, 119, decima 8. 2019, 8, obrigado, 2019. me mantém 500 pés via litoral. Bom dia, boa tarde, voo 2093. Voo 2093, contato radar na decolagem, suba via, saída Arboruno, transição Elefa, nível de voo 360. 360 via Arboruno, Elefa do 013. Bruno, prossiga. Tremel 160, olhador, prossiga para o voo de Tremel 141, dessa via, chegada Bons para nível de voo 060. Aciona a identificação. Identificou. Tremel 060. Marinha, confirme o transponder. Tá, 4715 controle? Prossiga. Por gentileza, poderia fazer uma ponte para o Marinha 7063? Sim. Mas eu solicito por gentileza a procedência, a altitude e o estimado para pouso, o destino que é o Morro de Gavarda? É. Marinha 703 é o TAM 4715? 7063. Marinha 7063, é o TAM 4795. Ele indagou a sua posição, a altitude e o estimado de pouso. 19-8-4-1-6-7, boa tarde. Do lá seria alto. Ok. Controle o 4795. Prossegue o 4795. 500 pés. Tá sobre o farol na final para pouso. Mar de ponta. Frente, grato pela ponte. Mantém as suas visuais. Em ponte para o Marinha 7063. Grato para 4795. Frente, o. Perdão, o aeronave que decolou à nossa frente, o Gol, o destino é Brasília? Brasília. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4167. A 20 milhas à sua frente, o TAM 4795. Perdão, foi sobremodulado, senhor, o destino da aeronave é Brasília? Para a informação para o TAM 4795 é Brasília, sim. Está aproximadamente a 15 a 20 milhas à sua frente. Sim, de graça. Controle Salvador, boa tarde. Azul 4167, decolou São Bruno. Bruno 67, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno, transição ótima, nível de voo 340. 340 via São Bruno, teria condições de voo ótima, o 4167. 1454, chame Santo Recife, frequência 1260 até 1288. Recife 260-2288. O voo 4-4, não, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Oxanel 626, informação Whisky. Oxanel 626, sua identificação desse para nível de voo 070. 070, a gente liga para o GSAP, senhor. Mantenha chegada da Bomed via o Oxanel 626. 7 via 070, Oxanel 626. Então, 4795, só confirmando, a aeronave à sua frente está indo para Confins, ao invés de Brasília, ok? Certificando aí. Graças, 4795. Controle Azul 4167, poderia voar ótima? Azul 4167, mantém a via. Vai manter, obrigado. 355, desça via para 2000 pés, altitude altímetro 0095, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Via para 2000.095, reporte estabilizado X-Ray, voo 1255. Ano 40, desça para nível de voo 050. Trânsito 141, desse mantém nível de voo 060. 060, 0141. Saudade 3366, 1000 pés, perfil Aron. 3366, contratada na decolagem, suba via saída Momo, transição Froti, nível de voo 370. 7, Momo Froti 370, 3366. 7-5, chame 7-5, frequência no 2-6-0, até no 2-8-8. A secundária é 2-8-8, poderia confirmar a primária, senhor? 1-2-6-0. Grave. Senhor de Salvador, boa tarde, assinei 63-5, na Praia de Amar. 3-5, dessa via, chegada a Amar, aciona a identificação, para nível de voo 080. Canal 080 na via chegada a Man, estacionar 6395. Léo 6226, autorização para interceptar o sinal do procedimento confirmando. Autorização para interceptar o curso do localizador com a via esquerda PRO 055, é para estabilizar. 055 aprocha do estabilizado, Chané 6226, 10 para 7000, senhor. Desça para 4000 pés, hoje o altímetro no 015, desconsidere restrições de velocidade. 4000, 1015, 100 mil de velocidade, Chané 6226. É 1-4-1, desça para nível de voo 050, via chegada bom. 040, mesmo. 3-1-5, desça para nível de voo 060, via chegada mão. 060, via 6315. Avisado, LSX, gol 1-255. Gol 1-255, chame torre, 1-8-95. 0-5-4, gol 1-255, grato, boa tarde. Chame se a terceira frequência 1-2-8-35 até no 1-2-3-8. 2-8-3-5-2-3-8. Boa tarde. 3-6-6, mantém a via, sai da Momo. 7, da 3-3-6-6. Olha, 1-4-1, forma a velocidade indicada. 2-7-0-9. Chané 6315, reduza para 2509. Já mantendo, 6315. 6315, reduza para 220 mais. 220, 6315. Centro, gol 2013. 013, chama o centro, recife, frequência 12, meia decimal 0, até 12, 8 decimal 8. 260, 222, muito obrigado, um bom domingo, pessoal. 209. Trama 141, aguarde para a descida. Trama 141, confirma indicada. Agora 2506141. Gente, o Chinema é 1141. Indo atração para sequenciamento. Mantenha a presente pro. O limite será o QD Mic 100 de cima. Em caso de falha, reassuma na proa de Duna. Completa o final do LS. Completa o final do procedimento LS e chama a torre. 1-8-95. Mantenha a proa, 1-4-1. Chinema 315, rotulação para sequenciamento, curva à direita, proa 0, 180. O limite será o QD Mic. A gente já acabou de ser 130 de cima. Caso de falha, assuma a navegação na praia de Duna, intercepta final do procedimento LS Flow e chama 2-1-8-1-9-5. Curvando a direita na proa 180, duplicado pelo QD Mic 1-3-0 de Kimbra. Falhar comunicações de ação de Duna, completa a DLS com a torre 1-1-8-9-5-6-3-1. Curvinha aqui, flex pela direita, Chané 6226, proa 065, está atingindo 4000. O Chané 6226, desça para 2010, hoje o altímetro no 0-5, conforme estabilizado no curso do atrasador. As 2000, está livre ali, achando estabilizado, Chané 6226. Chané 6141, curva à direita até agora proa 2250. 250 na proa 6141. Mas proa 250, desça e mantenha 41 na proa 250. 4000 na direita, 6141. Chané 6226, informe as suas intenções. Tá mantendo a proa aqui 065, pode aceitar essa proa? 065 só vai ficar entre o marcador e a cabeceira. Então tem condições de fazer a aproximação visual, confirme. Eu posso descer para a pista sendo autorizado, pode ser? Condições de voo, informe. Agora instrumento, já. Sim, escuta esquerda na proa 40. Pois não, esquerda na proa 035, Chané 6226, descendo para 2000, reposta visão localizador. 7-040-2000, chama estabilizado, Chané 6226. O Chané 6141, desse mantém a altitude de 4000. Descenta, 4000, 6141, mantém na proa 2, 5, 0. 6315, mantém essa proa? 6315, curva agora à esquerda, na proa 130. Esquerda 130, 6315. Descenta, 6141, mantém a 3000, curva à esquerda, proa 180. Comando à esquerda agora para 1-8-0, 4000, 6-1-4-1. Afirmativo. O Chané 6315, desse mantenha 5000, curve agora à esquerda até a Pro 015. Curva à esquerda na Pro 015, descendo para 5000, 6315. Oceano 6226, complexo final IS, emissor, repassabilizando o localizador, Oceano 6226. Estabilizado, 6226. Oceano 6141, desse mantém a altitude de 3000, curva à esquerda, por 130, repassabilizado. Curva na esquerda, por 130, repassabilizado, 6226. Afirmo, desse mantém a 2000. 2000, 6226. Oceano 6315, nesta proa, desse mantém a altitude de... Corrijo, mantém a altitude, mantém a 4000. Descendo para 5000, 4000? 4000, 63, eu não sei, confirmo. Descendo para 4000, 63, eu não sei. Oceano 6226, estabilizando o localizador? Imagina, seu visual. Complete aliás, correndo no 895. Boa. 6315, direita, pro 070, reposta estabilizando o localizador. Direita 070, vai reportar estabilizar. Oceano 6141, curve agora à esquerda na Pro 70, pode estabilizar no 6141. Sim, 6141, vai, reposta estabilizado. Oceano 6315, curve à direita na Pro 120, reposta estabilizado. Direita 120 não vai interceptar, poderia ser na Pro de turno? O 6315 na Pro 120 não vai estabilizar, confia? Não vai conseguir interceptar nessa Pro. Vamos fazer uma experiência? Mantenha para 120, reposta estabilizado, 6315. 120 vai reposta estabilizado, 6315. Gente, confirme. O 5 não vai interceptar o localizador da proa 120, confirma. Você já passou o localizador? Ah, pior. Eu estou à direita do localizador, mas está me mandando uma proa mais à direita ainda, não vou interceptar nunca o localizador aqui. O 6315, então curva à esquerda até a Pro 70, 070, reposta estabilizado. Ah, agora na 70 eu consigo gerar o localizador, vou reportar estabilizado. Rodor é o 3144, 1, 2, 1, 3, 0. 3144, sendo a indicação, desse mantém o nível 060. Dessa via chegada do médio. 060, pode voltar, 6314. Autorizado, de tato. Direto, de tato, 6314. Então, 3366, chame Recife na frequência 12085 até 9545. 95, 285, 12545, 3366. Certo. Quatro no complexo final IS, chame torre 118,